Bem, hoje a gente dá início à segunda semana de Advento. Né? A gente, no meio dessa semana, no domingo, no meio da semana de leituras, no domingo a gente celebra o segundo semana de Advento. O segundo domingo de Advento, ele diz respeito a uma etapa dessa expectativa sobre a vinda de Jesus, que é a etapa relativa aos patriarcas. Os patriarcas foram aqueles que receberam uma promessa e definitivamente não viram nada. Essa é a característica deles. Eva, Adão, Noé, eles foram receptores da promessa de que Deus ia fazer algo. Só que a promessa aos patriarcas ela vai se tornando muito mais bem desenhada, mais bem trabalhada. Vai se falando com Abraão: olha, vai embora que eu vou te mostrar um lugar para você ir. Essa é a primeira coisa. Vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Não tem plano. Não tem plano de voo. É, vem. Sai daí, vamos que eu vou te mostrar. Onde você botar a planta do teu pé, aí vai ser a sua terra. Está olhando isso tudo aí? Isso tudo vai ser da sua descendência. Quando ele fala isso para Abraão, não tem nem filho para ter descendência. Quanto mais ter povo, quanto mais ter gente para ocupar, é nada. Abraão vai, confiado nisso, e a gente esquece de um pequeno detalhe, levam 10 anos para nascer ainda o seu filho Isaac. Muita história para rolar embaixo dessa brincadeira. Isaac depois recebe a mesma promessa. Depois você tem Jacó. Depois você vai a Moisés, que vai estruturar esse povo, vai organizar esse povo. Você vai ter José antes, e José é tão convicto disso, que sendo ele o segundo após Faraó, tendo sido mumificado e feito um sarcófago e tendo um túmulo nobre, com toda a certeza, ele diz: no dia que o nosso povo voltar para a nossa terra, ele não tinha a menor ideia de quando isso aconteceria, ele fala: me levem. E 400 anos depois, quando o povo saiu, lá foi José junto. Depois você vai ter Josué. Você vai ter todos os patriarcas, ou profetas, ou guias, ou juízes que vão se suceder até Samuel. Um período longo, que vai entre 200 e 400 anos. E nesse período, sim, o povo já tinha tomado posse da terra, mas tenso. Filisteu bate daqui, outro bate dali, desobedece daqui, o livro de Juízes está cheio dessas histórias. Até chegar ao terceiro momento, que a gente vai estudar na terceira semana do Advento, que é Davi, que vai consolidar esse reino e vai fazer real aquilo que havia sido prometido a Abraão 800 anos antes. É um período longo, né? Durante todo esse tempo, ninguém viu. E aí isso foi reputado a eles como justiça, a fé e o risco de seguir em frente sem ver. Da mesma forma, os apóstolos receberam as promessas do Senhor Jesus. Muitas coisas eles viram, mas não viram o Evangelho espalhado pelo mundo inteiro. Não viram, sabe, as lutas todas. Não viram, e no seu desespero passaram muitos apertos, mas não chegaram a ver o cumprimento da volta do Senhor Jesus. Então, nessa semana, a gente é desafiado a olhar para tudo isso que está prometido: a chuva que vai cair, a colheita que vai ser boa, a justiça que vai ser implementada, mas tudo isso nos é dado como promessa. E uma promessa que é diferente da alegria parcial que vai ter Davi, que vai ter Maria, que a gente vai falar semana que vem. Uma alegria esfuziante, uma alegria antecipada. A alegria de Davi, alegria de Maria, são alegrias antecipadas. Os patriarcas não têm nem nada para eles olharem e falar, uau! Os apóstolos tiveram muitos momentos legais, mas o que eles aguardavam mesmo era a volta do Senhor Jesus. E nada. Ao contrário. E a gente tem uma impressão de que quem estava reunido naquele dia seriam 12 pessoas. Tinham 120 irmãos reunidos. É um grupo razoável. Desses, esses 120 com certeza estavam no que seria o grupo mais central, aproximado de pessoas mais próximas a Jesus. Dentro desses 120 estava aqueles 70. Dentro desses 70 estava aqueles 12. Era um grupo de aproximadamente 500 pessoas. Isso era todo o cristianismo. O cristianismo inteiro, 500 pessoas. Não é nada, né? Aí você diz para 500 pessoas, ó, esse evangelho será pregado em todo o mundo. Quem eram essas 500 pessoas? Judeus. Judeus. Aqui nós estamos falando de pessoas que não viram Pentecostes acontecer, gente de toda tribo conhecida onde tinham judeus, mas ainda eram só judeus. Aqui não, eram judeus ali de Judá e Benjamim, da Judéia, gente dali. E a essas pessoas, um reininho, uma colônia, né, periférica, dentro do contexto do Império Romano, lá na beira, estratégica por causa da posição que ocupava, mas era só essa a sua finalidade, por ser uma esquina, na cara. Era um bando de gente sem muito recurso, sem muita sabedoria, sem muita gente escolada, sem muita gente conhecida pelo envolvimento com o Império Romano, sem acesso a e-mail, sem acesso a Google, sem acesso a nada. A quem é dito, olha, vocês são receptores desta promessa. Não viram nada. A semana a gente é desafiado a pensar nas promessas feitas por Deus, as quais nós não vemos. E nós não vemos nem sinal. O que se faz de prático nesse tempo? Orar é a primeira coisa. Eles se reuniram no aposento superior e foram orar. Que quando não se sabe o que fazer, é bom tentar alinhar o coração. Lá pelo processo de oração, Pedro se levanta, toma a iniciativa, como sempre. Não sei se ele está precipitado ou não, mas Pedro, né? Pedro com a característica dele. Nós temos que escolher alguém. Ou seja, vamos começar a botar esse negócio para andar. Vamos começar a botar esse negócio para andar. Vamos lá, vamos escolher alguém. Vamos escolher alguém aqui. Quem? Cai sobre dois. Né? Yusuf e Matias. Olha, esses dois aqui andaram com a gente, são amigos, eram próximos, estava sempre pelo pessoal da turma do gargarejo, né? Jesus estava ali, ele estava temblando também, ficava naquela, eu aqui, né? Jesus chamava os 12, e você vai pegar lá um cafezinho para a gente e tal? Era o pessoal que ficava perto. Duas boas pessoas, duas pessoas confiáveis, duas pessoas com certeza com bom caráter, tão bom que a igreja ali reunida não consegue se discernir qual dos dois. Os dois são igualmente bons. Sendo algo assim igualmente bom, faz-se a velha coisa, vamos tirar sorte. Caiu sobre Matias. Deve ter exercido o seu ministério, deve ter participado das decisões, deve ser... Mas a pior coisa do mundo que pode acontecer com você é você ser amigo de alguém muito bom, né, cara? A pior coisa do mundo, né? Você ser amigo do Pedro, do João, do Tiago, eu, Matias, é... Tá bom, Matias, valeu. Matias deve ser um cara muito legal também. E a gente vê ao longo da história do desenvolvimento, depois do livro de Atos, que Deus tinha uma ideia melhor quanto ao 12º apóstolo. Vai levar 14 anos para Paulo ser reconhecido, fora os anos que vão entre esse momento até o sacrifício de Estevão. Então, assim, vai pintar um cara tão preeminente quanto Pedro, quanto João, nessa história, quase 20 anos depois. Gente, é tempo. A gente lê a Bíblia assim, né? Você parou o que é 20 anos? 20 anos é tempo a beça. Alguns de vocês nem sabem que você, Helena, não sabe nem o que é 20 anos. Você tem 18. Ou seja, se você olhar para trás 20 anos, você acaba no testículo do seu pai, porque não tem outro lugar para você acabar. Não, você não consegue ir além. É o óvulo da sua mãe, o testículo do seu pai. Você não consegue imaginar o que são 20 anos esperando alguma coisa. Eu e a Adel temos uma amizade de 23 anos já. Tempo, né, Adel? A gente já sabe o que é esperar 20 anos e falar assim, cara, ainda não tem resultado em algumas coisas, né, Adel? A gente olha e fala, cara, ainda não deu. Por que a gente segue em frente? Não pode ser por causa do nosso otimismo, porque a gente é muito legal, porque a gente acha que é importante o que a gente faz. Nada. É porque Deus disse. É porque Deus disse. Olha, eu não estou vendo, eu não sei, mas pela tua palavra eu faço. Um primeiro sinal disso a gente teve lá quando Pedro foi desafiado a jogar rede. Ele, pescador, experiente, vindo de uma noite inteira sem sucesso, chega Jesus que, assim, com todo respeito, o senhor é um cara bacana, o senhor é legal, o senhor é carpinteiro. De peixe entendo eu. Mas, assim, ó, não dá certo o que você está falando. Mas, de acordo com a tua palavra, eu vou fazer. Aquela atitude pequena de Pedro, encheu o barco e tal, ele se espantou muito, tem essa coisa de correr o risco de fazer uma estupidez aparente, ou correr alguns... Baseado em quê? Ora, bolas. Na tua palavra, Senhor. Esse é o desafio que nos é colocado nessa semana. Aquilo que Deus tem dito, que nós não temos visto nem ouvido, que a gente olha as circunstâncias e não enxerga, mas que assim mesmo nós fazemos. O que a gente faz de prático? Segue a nossa vida fazendo o que tem que fazer. Foi errado escolher Matias? De jeito algum. Matias, com toda certeza, teve o seu papel e o seu desempenho. Era para ficar ali orando, esperando, esperando, esperando? Não. Pedro começa a gente tem que se mexer. É que nem quando você vai no enterro, quando, sabe, acabou um ciclo, aí você fica meio sem saber o que fazer. Falta um tempo que você ora. Mas daí, começa a andar. O que, que eu faço? Faça alguma coisa que não seja contrária àquilo que nós estamos esperando. Então, vamos ser práticos. Coisas práticas precisam ser feitas, vamos fazer coisas práticas. Por quê? Esta é, para terminar, a maior demonstração que você pode dar de fé. Como que eu demonstro a minha fé? Como que eu coloco e mostro que eu realmente acredito no Senhor? Eu pego, tomo banho, eu me arrumo, eu sigo com a minha vida normal, fazendo as coisas necessárias a serem feitas, porque eu sou confiado de que aquilo que depende do Senhor, sei eu que não depende de mim, será feito pelo Senhor. E se alguém lhe pergunta, por que você está fazendo isso aí, cara? Olha, eu estou aqui como os castores. Eu estou batendo muito na história dos castores nesse período, né? O que aqueles castores fizeram enquanto não havia evidência nenhuma de que Aslan voltaria a Nárnia, em que o inverno era absoluto, total. Total. Não tinha espaço de primavera. Não tinha Natal há 100 anos. Eles continuaram levando a sua vida normal, arrumando a sua casa, deixando as coisas em ordem, fazendo. E alegres. Por quê? Porque Aslan vai voltar. Quando? Não sei. O mundo é dos castores. Eu cada vez estou mais convencido que o mundo é dos castores. Só desse que sabe que não é entrar num pique religioso maluco que te afasta da tua vida normal por causa de uma expectativa que você tem. Percebe o que eu estou falando? Os patriarcas continuaram fazendo comércio, continuaram trabalhando, continuaram fazendo o que tinha que fazer. Só que não está... Nenhuma intenção de dizer com isso estou antecipando alguma coisa, não estou fazendo nada. Ó, nós temos... Para falar para você, Cláudio Lucas, está indo embora. Vamos antecipar a volta do Senhor pregando o Evangelho pelo mundo inteiro. Lamento dizer não. Você não vai acelerar a agenda de Deus, porque esse tempo pertence a Ele na hora que Ele decidir. Então, não é a sua ansiedade ou algo que você faça. Vamos expandir o reino. Isto é a maior bobagem teológica que alguém pode dizer. O reino é obra de Deus, não há o que você faça que possa expandir um milímetro do reino de Deus, do reinado de Deus sobre o mundo. O reino de Deus é, e é obra dele. O que, que eu faço então? Viva a porcaria da sua vida de maneira normal, ética, correta, fazendo o que tem que ser feito, fiado no que você está esperando. Enquanto você espera, você faz. Aí faz sentido, por exemplo, quando Jesus não diz o ide, mas ele diz indo, o que é para fazer? Indo, enquanto vocês vão, façam discípulos. Pronto, esse é meu trabalho. Fazer discípulos de Jesus, cada pessoa que eu posso encontrar. Eu só tenho esta ordem para fazer. Porque, cara, é o que é para fazer enquanto estou esperando, pô. Fazer discípulos de Jesus, formá-los. Entendeu? Exemplificar, ter uma vida santa, ficar a vida reta e sair para trabalhar. Fazer... Os tessalonicenses depois tiveram um monte de problema porque os caras entraram numa pira de Jesus ia voltar e pararam tudo. Não trabalhava, não cuidava da casa, não fazia... A maior prova, essa é a lição que eu queria deixar para hoje, a maior prova que você pode dar da sua expectativa do cumprimento das promessas do Senhor é fazer o seu trabalho normal. É isso. Faça o que tem que fazer. Ah, mas isso não vai adiantar nada, botar o Matias aí, se a gente não podia esperar 20 anos para arrumar o Paulo? Não. Foram 20 anos em que Matias fez alguma coisa que eu não tenho a menor ideia do que foi. Mas eu garanto a você que se Matias não tivesse sido escolhido, se as pessoas não tivessem tocado a igreja em Jerusalém, se as pessoas não tivessem seguido em frente, se não tinha Estevão, não tinha nada. Então, vai vivendo a nossa vida, pô. É só isso. O que é que eu faço para provar minha fé? Levanta de manhã, se arruma, toma banho, trabalha e sempre na cabeça até que o Senhor volte. Parta o pão, tenha as refeições em comum, viva a vida normal, seja ético, etc. Sabe por quê? Se você for pego assim, fazendo isso, na hora que o Senhor voltar, voltou, que bom. E outra, pode ser que ele volte antecipadamente para você. Né? Porque Jesus ou volta com a gente vendo, ou volta porque acontece um treco contigo e tu morre. Se você for morrer de uma hora para outra, ou se você for aguardar a volta do Senhor, estamos aqui conversando, tomando café, não sei o que, puf, volta Jesus. Tem algum problema? Você, oi Jesus, até que fim que você veio, né? Não estava ali esperando, só não repara a bagunça da mesa, a gente só tem um leitinho de cabo, um café, o café acabou. Não tem nenhum problema. Agora, imagine se você, Jesus não vai voltar coisa nenhuma, eu vou fazer outra coisa. Então, faça aquilo que tem que fazer. Faça aquilo que tiver no seu coração. Faça como os patriarcas e aguarde. E muitos de nós não veremos. Não veremos. Mas nos será reputado por justiça a fé e a expectativa que a gente teve. Tá bom? Que Deus abençoe e vamos para o nosso trabalho normal.